vem a face do que é real. Apurados pra enxergar quem tá torcendo pro meu mal. Teus passos te dividem, te fecham pra coisa certa. É nessa mesma pegada, tropeçando nas próprias pernas. Qualquer quantitativo então se torna o ideal. Quando aquilo que te rege nunca foi original. Vejo imitações reais, vejo imitações iguais. Vejo imitações baratas e outras do Paraguai. Precisão que persuade pra vontade de errar. Até te leva a caminhar por onde não dá pra andar. Coragem pra trilhar pelo caminho da verdade. Imitadores de Cristo e não da família Restart. Cê diz pra quem está seu nome quando eu pego o microfone. Fala que cê pode tudo, mas você é só um homem. Só juntando mais cifrão, vende a alma, promoção vai ficar sem salvador nesse mundo de ilusão. Ele vem pra buscar sua noiva adornada e não vem pra encontrar um homem em Cristo maquiada. Seja com terno de capuz, simplesmente de capuz. Pra ser homem de verdade tem que ser que nem a Jesus. A semelhança de Cristo, esse é meu alvo, qual o seu? Caminhar pelos seus passos ou ir com quem se perdeu. É você que faz sua cara, vai na sorte ou vai na fé. Então me diz com quem cê anda que eu te digo quem cê é. A semelhança de Cristo, esse é meu alvo, qual o seu? Caminhar pelos seus passos ou ir com quem se perdeu. É você que faz sua cara, vai na sorte ou vai na fé. Então me diz com quem cê anda que eu te digo quem cê é. Se é pra copiar, que copie o correto. Se é pra imitar, que seja do jeito certo. Vejo vários imitando a iniquidade do homem. A maldade, o preconceito, a muitos na terra consomem. Copiam suas falhas sabendo o resultado. Ser humano tem prazer, se estimula com o errado. Tá certo, é bem mais fácil copiar do que criar. Então imite alguém que não te faça desandar. Escolhi me espelhar naquele que anda em perfeição. Veio a esse mundo e venceu a tentação. Despera, revela, te tira da cela. Bela, vera, vira, fera, traz vida bela. O mal cancela, não ramela, é Cristo na tela. Sente convite, a ele imite, acredite no meu palpite. Se abelite, o poder de Deus é mais forte que dinamite. Te fez semelhança, fé, esperança, desde criança isso você conhece. Não te esquece, faz a prece, então se apresse que logo ele desce. Pra arrebatar seu filho, buscar com ele reinar no bom lugar, então irmão preste atenção. Seja original na verdadeira imitação. Semelhança de Cristo, esse é meu alvo, qual o seu? Caminhar pelos seus passos ou ir com quem se perdeu. É você que faz sua cara, vai na sorte ou vai na fé. Então me diz com quem cê anda que eu te digo quem cê é. Semelhança de Cristo, esse é meu alvo, qual o seu? Caminhar pelos seus passos ou ir com quem se perdeu. É você que faz sua cara, vai na sorte ou vai na fé. Então me diz com quem cê anda que eu te digo quem cê é. Sei que vem bem, o povo dizem que tá bem bem, mas não mantém. Contrato assinado com sangue macabro, sorrindo de diabo que abre o buraco pra aqueles que adoram a besta em shows consagrados. Mas eu digo e repito que meu Cristo sabe disso, mas insistem dizer que a vida é bela, seja onde ela, palácio ou favela. Mulheres tão belas seguindo a novela, mas tem seus atores. Imita o capeta e brado louvores, se esquecem de Cristo, se acham senhores. Carrega o mundo com os seus valores, falsas flores, falsos imitadores. Botemos mesmo zelo pelo modelo, apelo, quero tê-lo. Temo, fizemos, marcamos terreno, lemos, temos a marca do selo. O nome no livro da vida promete, repete, promessa que peça no livro. Palavra que desce com fogo, Deus vivo, acontece, derrete todo gelo. É o atro pelo tocar de cabelo, imito, quero pelo. O mesmo sempre, hoje e ontem, é Deus mesmo. Mesmo dono, mesma fonte, o dono mesmo. Mesma ponte, eu ando mesmo no mesmo bom. Imito mesmo, Deus que movimenta os mesmos diversos montes. Semelhança de Cristo, esse é meu alvo, qual o seu? Caminhar pelos seus passos ou ir com quem se perdeu. É você que faz sua cara, vai na sorte ou vai na fé. Então me diz com quem cê anda que eu te digo quem cê é. Semelhança de Cristo, esse é meu alvo, qual o seu? Caminhar pelos seus passos ou ir com quem se perdeu. É você que faz sua cara, vai na sorte ou vai na fé. Então me diz com quem cê anda que eu te digo quem cê é.